ZYK 237, Rádio Encantado. Aqui tem mais informação. Você está na Encantado. Com JP Daltoé. Agora, na Rádio Encantado. Gaita e Viola. Dos Pampas ao Sertão. Sua companhia no entardecer. Gaita e Viola. Muito bem, 4:03, 34 graus a temperatura, é isso mesmo, não tô ficando louco não, viu? Boa tarde, turma, começando por aqui mais um Gaita e Viola dos Pampas ao Sertão. Olha só, mais gente, você pode participar comigo, viu? 999-88-1543, pelo WhatsApp também, esse é o WhatsApp. Ou liga pra cá no 37-51-1580, combinado? Vou-lhes contar de um bochincho no velho rincão comprido. Não é a bailanta do Tiburcio, mas é um fato a sucedido. Prendo as lindas, viúva acesa, querendo arrumar marido. Paguei entrada, entrei, corri os olhos na sala. Vi a linda que eu queria perto de um índio de pala. Pensei, eu nunca perdi na raia pra frango da tua iguala. O gaiteiro, muito bacano, me disse canta um bocado. Era isso que eu queria, não me parei derrogado. Pode acarcar uma maneira de bailar com o pé trocado. Eu nasci de queixo duro, ninguém me quebra por incho. Gosto muito de buchincho, que se baila no escuro. Na sola da bota um furo, de tanto arrastar o pé. Nunca canta garrisa em terreiro de galo puro. Disse ele, touro branco, ceboleia, a cascavel bate o guiso, pelincho se balanceia, lagarto não tem pestana e zorro não tem sobrancelha. Esse blandeando ele aí veio, bufando e dando pataço, um facão marca formiga, um bala ao redor do braço, mas parecia um turista na noite cortando espaço. Ali no mais dei um grito de arremanga que ela caiu, o gato por ser ligeiro salta de lombo e soslaio, e quem quiser o abiju que venha sacudir o galho. Saímos trançando ferro como touro num pelado. Eu venho lá das missões, no mundo não fui domado. Espatifei um canzido nas aspas do desgraçado. E dali saí bufando como touro jaguané. A vaca mansa da leite, a brava da quando quer. O cabo da daga é minha e a fúria de quem quiser. Eu nasci de queixo duro, ninguém me quebra por incho. Gosto muito de pochincho, que se baila no escuro. Na sola da bota um furo, de tanto arrastar o pé. Não galo puro. E aprenda linda vivente. Montei ela no meu seio, do corpo senti o calor. E me fui a galopito junto à linda, meu amor, pra aquele jardim florido onde senta o beija-flor. Abraço, família. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vou rodar Nelson e Janete. Vou abrir o programa. Já que Iracema falou de amor, vamos falar de amor o programa todo. Cleide Tasca, boa tarde, JP. Um grande beijo. Valeu, Cleide. Pra ti também. Beijão pra família Tasca. Você já sabe, né? Chega junto, participe, interage. Te quero no Gaita e Viola até às 6 da tarde, tá bom? Gaita e Viola. Nelson e Janete chegando aí. 4 e 8. Relatório Social AGERT 2020 trata do feminicídio. Nosso estado é o quarto colocado em número de vítimas do país. O agressor é conhecido. 71% dos feminicídios acontecem na casa da vítima. O silêncio precisa acabar. Ligue para o Disque Denúncia 180 ou 519-8444-0606. Uma campanha da AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão. ZYK 237, Rádio Encantado. Aqui tem mais informação.